mas eu não faço. Sou mais humano, mais negro, mais correria, mais assassino, mais verdadeiro, mais distrito de bares. Destruíram meus sonhos. Se eu passar, ia falar pra mim mesmo. E quando esqueço, só depende de você. Pra não te ver jamais. Sou mais eu mesmo, truta. Um vilão com passado ruim, explosivo e frágil. Destruiu nosso futuro quando entrei em surto. E no papo, não foi fácil. Eu desconfiei de todos, de você, da sua mulher, dos meus manos e até de mim. Foi um doloroso fim de algo que era pra ser pra sempre. E agora é só memória, inevitável não botar ela no assunto. Você sabe, eu amava muito ela. Botei muita expectativa nela, e foi nessa que eu errei. Devia ter botado só o pau. Fui emocionado em me doar, abri meu coração. E agora sem ela eu preencho com ódio. Dela eu ouvi um eu te amo, um eu te odeio. E por último um se mata logo. E foi nessa que eu quebrei. Eu confesso que errei, mas eu sei que eu tentei. Vou seguir o conselho dela e me assumir gay. Morde a boca e morre sangrando e finge que eu te matei. E eu tô tentando voltar a ser aquele mano que tu admirava e bolava planos. Mas por agora eu quero meu espaço pra um dia nós tá junto da melhor forma possível. Peço desculpas, Nicolas, Stephanie, Kobori e Maria. Nós tudo junto era o que eu mais queria. Eu me senti numa família e eu fudi tudo. Pela paranoia, pela insegurança, eu sou o culpado e a vítima. E se eu soubesse que aquela noite seria única, de verdade, eu nem dormiria, porque aquilo foi um sonho. Eu não vou me fuder pra gerar risadas. Infelizmente, decepção. Eu vou esperar mais um abraço seu no futuro. Tu é meu irmão. Eu não vou me fuder pra gerar risadas. Infelizmente, decepção. Eu vou esperar mais um abraço seu no futuro. Tu é meu irmão. Eu só queria voltar a ser o que era antes. Eu queria voltar a ser o Saiyajin cruel e sem piedade a quem nada importava. E queria ter uma luta perfeita. Eu me sentia repugnante. Pouco a pouco, sem perceber, fui fazendo parte de vocês e fui tendo uma vida comum e aborrecida. Como foi possível que eu, um guerreiro frio, formasse uma família? Eu achei que não tinha nada demais. Meu coração foi ficando mais calmo, até a Terra me pareceu um belo lugar para se viver.